GDR, a voz da periferia. Sem treta, minha bíblia sagrada e guarda a escopeta. Se quer me ouvir, continue onde está. Cicatrizes e neurose, tem um monte pra lembrar. Inseguro, no escuro da noite que quer me possuir. Não sei se vou pro céu, mas pro inferno eu não posso ir. Muitas questões a discutir. Não sei se deveria insistir em desistir. Sei que não acabou minha missão por aqui, vida difícil. Jogo a pá de mano no precipício. O culpado da pobreza tá em outro município. Pedindo voto, indo pra foto, andando com dinheiro no bolso. Esse dinheiro é nosso, pedir voto é muito fácil. Difícil é criar 3 filhos com menos da metade de um salário. Passa fome com a família, beber e fumar todo dia pra esquecer o choro da filha. Neblina fria, só quero ser feliz, sufocado e angustiado ao ouvir o que minha mãe me diz. Pra ficar na minha e não parar de estudar, eu não queria fazer a minha mãe chorar. Mesmo querendo mudar, continuei na existência. Abandonei a escola, perdi parte da adolescência. Se pra você isso é pouco, 12 anos, cigarro no dedo, marca no corpo, ideia de louco. Logo cedo no fundo do poço, minha criança interior morreu de desgosto. E muita gente ainda fala de mim, não sabem quem eu sou, nem o que eu passei. Enfim, fé em Deus, assim eu vou seguindo. Com os pés no chão, levantando quando for caindo. Decepção, eu vou encarar, não posso chorar. Me jogar, me deixar levar. Alguém tá se divertindo por me ver cambalear. Se eu tô com o microfone na mão, é pra rimar. Não posso me enganar, tenho que seguir em frente. Só ideia quente, meu rap vai de mente em mente. O que é meu tá escrito nas estrelas. Ninguém muda o pensamento, por mais vadio que ele seja. Amo minha coroa, amo meus parceiros. Gosto de grana, mas não me mato por dinheiro. Fecha os olhos e abra os ouvidos, viaja nesse som. Se liga no que eu digo, a vida não é difícil. Difícil é se esforçar pra ver o seu sonho se realizar. Mas num dia a vitória, no outro a derrota. Você acha que carrega um mundão nas costas? Não pode se deixar levar pela emoção. Não pode ter só mágoa guardada no coração. Tem que ser homem de aço na hora certa. Pra repressão dizer não, ficar sempre alerta. Violência é uma realidade. Vivo com bolso liso, mas tô longe da maldade. Verdade, pra mim eu tô sempre certo. Mas minha mãe sempre dizia, Haroldo, fique esperto. E com certeza mantive a postura. A realidade aqui é nua e crua. Não posso ter o que eu quero sem me humilhar. Mas se eu tomar capote, só Deus pra me salvar. Pra te ajudar, ninguém se habilita. Mas se olhar pra trás, tem mil falando da sua vida. Se liga, porque aqui o papo é reto. Aqui é mais um louco andando pelo certo. É pelo certo, é pelo certo. GDR é pelo certo.